Diário Prático 35, entrevista com o BK, parte 2. Mas você acha que uma pessoa que vai produzir, digamos, a pessoa quer, ela tem grana, ela quer rodar 3 mil exemplares de um álbum, ela quer jogar em livraria, ela já fez a promoção na internet, ela não quer procurar uma editora, digamos, alguém, por exemplo, que está entrando agora nesses projetos do governo. Beleza. Como é que a pessoa vai... Ela tem a grana na mão, vai receber aqueles 25 paus para investir. Como é que ela faz para jogar isso numa livraria? O que, que é necessário para tirar a ISBN, organizar? Tranquilo. Bom, se ele tem esse capital na mão, qualquer porcaria que ele fizer vai, viu, bicho? Esse que é o problema da verba oficial. Qualquer coisa que você fizer, tanto faz, vai vender, você põe qualquer coisa. Mas se o autor tem a preocupação de agradar e outra, tem a preocupação de ter um processo de continuidade, porque essa grana vai acabar. Não vai ter outro. E um abraço, você faz um álbum poderoso hoje, você tem que fazer uma coisa tão poderosa para levantar a sua vida, para você levar isso para a Europa, para você levar isso para a Arábia. Os árabes gostam muito de quadrinhos, isso é meio mal divulgado. América Central, Argentina, para você levantar o teu trabalho, não só como desenhista, mas como autor de quadrinhos. É muito mais importante autor do que desenhista. Ilustrador tem de monte, mas o que você não tem é autor. Mas o que acontece? O cara é fácil. Ele tem o seu projetão, que já está previamente aprovado, e tem que fazer a manha aqui. Esse povo é muito burro. E tem que orçar em 5 a 10 gráficas diferentes. Né? O pessoal orça na primeira, acabou, né? Tem que orçar em 10, 15, várias gráficas. Eu fiz isso no orçamento do Mil Nomes. Eu peguei 10 gráficas. A mais cara queria me cobrar 50 exemplares, 2 pau e meio. A loucura. Aqui na República, eu achei uma gráfica que fazia 10 reais o exemplar. 500 contos. Até meu editor falou, pô, essa gráfica é muito boa. É o preço que eu pago pelo offset. Ou seja, tem que sempre, né, sempre pesquisar, sempre cotar. O importante é estar sempre cotando os valores e ver o quanto que você vai gastar em tudo, de condução, de despacho, de consultar tudo bonitinho e ter nota fiscal de tudo, porque, ah, mas eu não gosto, é o mundo dos adultos, cara, você tem que ter controle de custo de tudo, até da luz que você está gastando, o telefone que você gastou, você tem que estar lá controlando, é assim que uma empresa de verdade faz. Ao mesmo tempo, você orçou com os caras, pediu para eles ver como é que é, direitinho, eles vão te mandar provas, você vai acompanhar par e passo, mas uma vez que eles imprimem, você tem que ver onde é que você vai enfiar essa merda, né? É, mas antes disso tem o ISBN, né? Ah, sim, o ISBN é muito fácil, né? É interessante a gente falar, porque as pessoas acham que para você lançar uma coisa e colocar numa livraria, você precisa de uma editora, e não é assim. Não, pelo contrário, já mudou, viu? Mudou, é outra desinformação desse povo, até os anos 70, 80, 90. Ah, só com editora, agora não, agora nova cultura da... Essas gráficas, essas livrarias por aí, já estão aceitando de autor. O meu mundo sem sol está por aí, eles deixam lá, com a internet, então é com eles mesmos, eles botam lá, agora não temos estoque, em 15 dias sai. Para eles é volume, né? Para eles é interessante. Então o que acontece? Você com ISBN, você pega os seus originais, manda lá para a maravilhosa Biblioteca Nacional, você vai ter que pagar uns 250, 260 reais, para você ter o ISBN de autor. Ah, mas o ISBN serve para quê? Ele é, digamos, a identidade, é o RG do teu livro. Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque mostra que você é um cara sério, que você é um autor sério. E para a editora, não, para a livraria, é interessante que, pelo código de barras, eles têm um controle importantíssimo do que vendeu e o que deixou de vender. Ou seja, quando eu falo desses detalhes técnicos de papel, orçamento, os caras trabalham assim com tudo. E o nosso autor não tem essa visão. Tem que ter. Senão os caras passam a perna. É um código internacional. É o código internacional. Isso. É, identidade. Mas é mais importante. Você põe no submarino. Você põe numa rede de grandes bancas, as superbancas, vai, aqui de São Paulo. Você acha que vai ser, ah, não, põe meu livro. Não, cadê o USB? Eles nem pegam. Ah, mas o que vem? Tem algumas bancas que o cara deixa num cantinho assim, tá? Fica aí pra dar uma força. Aí já é esmola. Já é miséria. Poxa, vai lá, paga um pouco. Paga 260 pau. Tira o ISBN de autor, paga mais R$9 para ter o código de barras e põe no teu livro. Você acha então que tanto faz lançar por uma editora ou lançar de uma forma independente? Porque se a pessoa ela pode ter o ISBN, ter o controle da gráfica, administrar esses custos, se ela tem a paciência de fazer tudo isso, você acha que dá para ela pular essa fase da editora ou você acha que ainda é importante a editora para a pessoa se publicar, se ela tem condições de se publicar? Ô, manda a editora lamber sabão, velho. Que editora nada. Tem uma coisa interessante, se você tem público, a editora vem até você. Se você apresenta para eles, opa, eles querem. Que é o caso de uma autora de livros que eu conheço, que ela escreve para vampirinhos, para um grupinho de amiguinhos dela. Ela chegou no editor, mandou, olha, eu tenho um grupo de tantos leitores. Ah, eu quero, eu banco o seu livro. Te dou uma porcentagem, você faz o livro, ah, beleza. Aí o cara aplica uma grana, ela vende não sei o que, ela ganha um dinheirinho e vende pro pessoal. É legal, porque pro autor é importante que você tenha apoio de uma empresa. Você não tá ali com a cara e a coragem. É a mesma coisa, eu não tenho muito público pro meu livro. Mas a ideia, a proposta do meu livro é interessante pra editora, porque ele viu que tem mercado. Ele pesquisou, não, tem público que gosta disso. O Maurício de Souza explodiu de vender. Então tem possibilidade de ele faturar comigo. E ele vai para cima. Não, te dou um pouquinho aqui, te dou uma ninharia. Mas uma empresa está me apoiando. Em compensação, na produção independente, entre aspas, você pode pular tudo isso. E se você tem que ter o lado da estratégia, vai ter AnimeCon agora em junho, julho. Você roda legal a tua publicação e põe lá. Vê quanto que os caras cobram para deixar o espaço. Às vezes para fãzinho deles não cobram nada. Você põe lá, fica lá 2, 3 dias, a tua tiragem vem assim, que nem vento, que nem pão quente, 6 horas da tarde, o gasolina não, de antes de subir o preço. Vende que é uma beleza, porque o público está lá para isso. Por que todo mundo quer colocar seu livro na Bienal? Eu estou batalhando, a minha editora não vai na Bienal, mas eu estou batalhando para outra editora, para outro pessoal, para ver se eu ponho meu livro lá, porque você que vende. Vende não só porque o pessoal vai pelo impulso, mas porque dá um grande empurrão na sua carreira. Ah, eu vi você na Bienal, você deu entrevista, seu livro, pô, legal, tá todo mundo ali, é melhor do que você ficar no gato pingado da internet, que funciona. Você vai numa comunidade do Orkut, tem 16 mil pessoas, cola em cada uma delas, vai lá, ô, venha ver meu livro, vem aqui, não é só botar uma mensagenzinha, não, você cola em um por um, quem deixar espaço, você cola nele, você tem que vender sua brincadeira, sua parada. É, gostou? Pronto. Mas o mais importante, Pedro, se o cara não tem capital, como é que ele vai arrumar dinheiro para rodar? Não, eu quero rodar, mas não tenho dinheiro. Tô ferrado, e agora? É, o outro extremo, vamos lá. Eu tenho uma solução bacana. Tem um amigo meu, o Fernando dos Santos, que é um... Ele é marceneiro. Ele cria móveis. Eu tô conversando com ele, tipo, ele mora em Itapecerica da Serra, tem um sítio enorme, tá bem de vida, um cara gente boa pra caramba, é grandão. Você acredita que ele era a segurança do Olímpia, então você imagina o tamanho do homem, né? Uhum. Ninguém pode, mas é um doce de pessoa, tem os cachorros dele, a Márcia, a esposa dele, gente boa. Então, tomando cerveja, tô curtindo os passarinhos. Eu comecei a chorar, porra, bicho, a minha situação é uma merda. Por quê, Zé? O que foi? Pô, eu quero lançar meus negócios, eu não tenho dinheiro. É foda, pensei em pegar empréstimo. Ele falou, você tá louco? Não, porque empréstimo... Não, você vai pegar empréstimo. Ah, dou calote no banco, que se dane. Não, Zé, peraí. Ele me deu o caminho das pedras. Como eu te falei agora, o caminho das pedras é esse. Você que tá aí, que você tá querendo lançar seu negócio, você anota isso. Olha, hein? Você só ouviu aqui no podcast do Prático, viu? Nem no meu. Ah, não, no meu eu já falei. Mas eu falo aqui de novo. Você faz o seguinte, você vai no Orkut e vê quantos amigos você tem. Beleza. Aí você formata o seu livro. Livro! Eu não falei gibi. Eu falei livro ilustrado. Se você quiser colocar quadrinho no livro, beleza. Mas por quê? Porque livro é mais barato que quadrinhos. Se você for fazer um gibi de 26 páginas, dependendo da tiragem, fica muito caro. E depois pra você despachar isso, é uma desgraça. Beleza. Faz um livrinho. Vamos começar com um livrinho. Eu gosto de livrinho também. Você orça nessas gráficas aí, um livrinho vai, 14x21, 200 páginas, 210 páginas, papel offset, capa cartonada simples, né? Não é nem grampo, né? É lomba quadrada mesmo, né? É quadrado, não dá pra ser grampo, né? Fica um bitelão assim, 14x21, beleza. É orça na gráfica. Essa gráfica que eu arrumei aqui na República, vai dar R$10, 50 exemplares. Agora vem a mãe, dá 500 conto. R$10, 50 exemplares. Quantas páginas? 200 e poucas páginas. É um preço bom. Você chega no pessoal, nos teus amigos, você vai querer vender para todo mundo. Você tem que vender para o maior número de pessoas. Você não vai vender previamente. Você vai falar para, olha, eu tenho o meu livro que eu vou lançar, ele custa R$30. Você me dá esses 30, você não tem dinheiro, né? Você pega para vaga, não, me dá 30, você deixa aplicado. Pega desse outro cara, deixa aplicado. Você, digamos, você pega 70 pessoas. Eu conheço uma menina que tem 450 pessoas no Orkut dela. Ela pega 100 pessoas. 50, vai. 3 vezes 4, 12. Ou seja, ela já conseguiu rodar os exemplares, entregar para esse povo, que estava devendo com correio e tudo, e ainda teve uma verba para rodar mais. Para que, que você precisa de gráfica? De editora, né? Que o editor vai fazer o quê? Vai bancar. Você tem amigos, os seus amigos bancam para você. Amigo mesmo. Mas só que você não pode pegar essa grana e torrar, né? Lógico, tem que ter seriedade. Abre uma poupancinha e deixa lá. Quando você chegar a um número X de exemplares que cobriu aquela primeira tiragem de 50 exemplares, que é 500 conto, você roda, entrega para esse povo, e com que sou o excedente, que é o teu lucro, você reaplica num próximo livro ou num outro livro. Numa nova tiragem, numa nova edição. Sacou? Sim, eu só queria fazer uma observação aqui para quem está escutando a gente, é o seguinte. Editora é importante sim se ela investe em você. Agora, se ela vai publicar você por publicar, se ela não vai investir na tua divulgação, se ela não vai jogar teu material na loja no prazo certo, se ela não vai fazer o papel dela, você vai sair perdendo. Sai de fato melhor você ter o controle. Se você está começando, é uma boa opção de fato você partir para uma publicação independente. Uma editora, ela é importante, por exemplo, você vai fazer essas adaptações de quadrinho para o governo. Lançar independente isso é uma roubada. Por quê? Porque você não vai ter o canal do lobista, você não vai ter o canal que a editora tem, das escolas. Porque não é só para o governo. O pessoal pensa que é só para o governo que vende adaptação. Não é, é para muito lugar. Eles fazem palestras para professores, vão, visitam escolas, e você não tem essa estrutura. Então, aí é interessante, dependendo do produto, você de fato ter uma editora que tem uma estrutura por trás que vai te apoiar. Mas, digamos que você vai fazer um livro sobre vampiro, lobisomem, qualquer coisa assim. Legal, eu quero também. O que, que você vai fazer se a editora não te apoia? É. Não tem como. O Pedro, eu até coloco uma coisa, a editora não precisa te apoiar. Não precisa, você vai à luta. Passa a mão em você, vai à luta. Eu já cadastrei todas as lojas daqui de São Paulo que vendem mangá e anime. Eu estou falando isso porque tem um amigo meu que fez um livro maravilhoso, muito legal e conceituado, que a editora lançou em dezembro. Sim. E era Natal e só tinha na Comics. Não tinha em nenhuma livraria. Uma editora grande, assim, uma editora federal, assim, grande, bombástica, que eu não vou falar aqui, mas... Sabe, são situações assim. E agora ele vai lançar um segundo volume. Vai ser por editora, mas vai ser uma coisa quase independente. E é provável que venda até mais. É, com certeza, vende mais. Porque eu penso o seguinte: a editora, ela tem seus limites. Se você não sabe lidar com ela, não vai adiantar, cara. Tem muita editora por aí que é espertinha. Eu tenho um contrato, se você quiser, depois eu te mando, de uma editora aí que ela cobra do autor que ele venda 300 exemplares. Porra, além do autor ter que escrever, se submeter a tudo isso, fazer todo esse negócio, ela tem que vender. É difícil desse jeito, né? Mas se você, na produção independente, se você tiver os lugares certos, ajuda. Mas se você tem o apoio da editora, a editora, você não pode contar com ela para muita coisa. Estão investindo no teu trabalho, bata a palma. Fique feliz por isso. Ah, mas na época eles não conseguiram fazer não sei o quê. É mancada do autor achar que a editora vai fazer milagre ou que ela vai cumprir aquilo que ela está falando. Eles não cumprem. Eles pisam na bola. Só uma Rocco, uma Sextante, uma Record, aí sim. Editora pequenininha, editora média, eles vão se embananar mesmo. Então o que acontece? O autor tem que ser também vendedor. Ele tem que passar a mão, como eu falei pra você, eu cadastrei todas as lojas aqui de São Paulo. Foi uma coisa que me cobraram do editora. Falaram assim, você não pode. Foi. Quando eu fui lá conversar no projeto, eles falaram, olha, a gente vai fazer isso aqui, mas a gente não está procurando mais um autor que só entregue o trabalho pra gente. A gente precisa de um autor que tenha o contato com o público, a gente quer um autor que fale com as pessoas. Então, assim, isso já é uma postura que está comum hoje no mercado, isso é um fato. Mas é, só o fato de você ter plano de negócios. Foi porque os editores me exigiram, olha, eu não tenho tempo de ler o teu livro. O pessoal é idiota, acha que faz um livro de 300 páginas, manda para a editora, lê para mim, tá, vou ler. aqui que ele vai. Ele não vai ler. Eu vi numa editora que eu fui aqui na Barra Funda, eu cheguei a ver que me deixaram entrar, conversei com o editor, a pilha de material que eles recebem. Bicho, é imensa, é muita coisa. Ele falou, olha, de vez em quando alguém vem aqui, pega e lê. A gente não vai ler, não vai ler. Mas por que ele me recebeu? Porque eu fiz o plano de negócio, eu fiz um folhetinho. Meu nome é José Roberto, eu faço o livro de vampiros, mangá, anime, a nova variedade. O homem me recebeu porque ele não tem tempo de ficar analisando projeto por projeto, lendo tudo. Ele vai, ó, isso aqui é legal, tem público, pau na máquina, vamos pra cima. E você também tem que ir pra vender teu bagulho. Ah, tá aqui, eu não quero, eu sou tímido. Ah, então um abraço, eles não vão publicar. Ah, mas nos Estados Unidos, não adianta. O mercado internacional, outra brincadeira, que acho que é legal falar depois também sobre isso, né? Uhum. Mas você tem que vender mesmo. Você não pode ficar esperando o cara trazer, não sei o quê. E quando você sai para vender, quando a editora banca, beleza. Eles te dão uma quantidade X de exemplares. A editora Ícone vai rodar 1.500 exemplares do meu livro. 100 virão para mim. Esse 100 é uma parte do meu lucro. O que eu vou fazer? Eu vou esparramar por aí. O livro vai sair, digamos, a R$25, supondo. Eu vou pôr por aí ao mesmo valor, mas metade do valor é meu. Porque aí eu vou capitalizar e jogar para lançar mais um livro meu. Mas eu vou dar palestra, eu vou conversar com rapaziada, eu quero ver se eu lanço no Anime Com, no Anime Friends, o editor vai chegar nos caras. Eu vou para cima, vou fazer o diabo para poder vender meu livro, vou dar palestra via internet, se puder aqui também nós volta aqui. Eu vou para cima, porque eu não quero só vender meu livro, eu quero que ele vá para frente. Que ele não é objetivo, não é grana. Eu quero que a ideia do livro vá para frente. O pessoal é muito idiota achar que vai... Ninguém fica rico com livro no Brasil. André Vianco é o nome do cara dos livros dos vampiros, né? Fez o livrinho de vampiro, escreve mal pra cacete. Eu vi os livros dele na banca. É ruim. Assim, aliás, é uma coisa engraçada, porque várias pessoas eu só vinha a ter familiaridade da existência deles na Terra. É. Eu não devia falar isso, Jesus. É, mas já falou. Mas, através do teu podcast, eu até fiz uma piada assim, parece ser o maior divulgador desse povo. É, eu só divulgo tranqueira, né? Mas, é o homem entulho. Eu acho que já deu uma direção, mais ou menos para quem quer fazer, mesmo para quem tem pouco. É só procurar mesmo gráfica rápida. Uma coisa que é interessante é que aqui no Brasil a gente não tem de fato impressão sob demanda. É uma coisa que a pessoa, por exemplo, se quiser fazer ela não consegue, assim, é só a partir de 10. Assim, você não pode colocar no site. Eu arrumei um pessoal que roda um. Arrumei. Tem pessoal que arrumei. Tem dois ou três que fazem. Já tem. Legal mesmo, mas o problema, Pedro, é que é muito caro. Em vez de o livrinho que vai sair, digamos, uma tiragem de 50, 10 reais pra mim, rodar um, ele vai cobrar 80 pau. Uau! Caro pagar! Porque o maquinário é muito caro, né? A mão de obra do camarada que vai ali pra rodar é muito cara, não compensa. Tem dois, assim, tem o portfólio Leonardo Gibran e tem o Candleland, que é um fanzinho já antigo. Sim. Independente. Eles fizeram teste de publicação independente, assim, sim, por demanda. Nos Estados Unidos. Você entra no site americano que tem lá, eu me esqueci agora. É o Lulu? Não sei, não vou nem especular porque eu realmente não faço a menor ideia. Tudo bem. Mas a pessoa vai lá, compra um, vem a impressão, é legalzinho, capa envernizada, encadernadinho, um exemplar e não custa o olho da cara. Eles têm condições técnicas lá que a gente não tem aqui ainda. Não, é porque você mais do que ninguém, você sabe que a parte de gráfica no Brasil é uma desgraça. Tudo, o papel tem a cotação em dólar ainda, né? Não é em real, é dólar. E sobe a cada semana, quando dá na telha dos caras. É triste. E nós não temos independência de papel, eu espero, é triste. Assim, uma coisa que eu espero sobre essa relação de iPad, esse tipo de coisa toda, legal. É que isso venha a ter a queda, de fato, do consumo editorial, porque tem muita coisa, de fato, que dá para imprimir, é bacana, material impresso e tudo mais, só que é muito complicado gráfica. Os preços absurdo. Disparam de uma forma que você não tem muito controle, porque o pessoal tem uma espécie de... Máfia. É, eu não uso essa palavra, assim? Mas como eu lembro da palavra certa que eu ia usar, mas é meio estranho isso. Não, eu já não tenho os seus dedinhos. Eu falo, não, é máfia mesmo, os caras aprontam, determinam o preço que bem entende, tem rolo com o Chile, rolo com a Argentina. Em compensação, nos Estados Unidos, você tem competição. Aqui é meio que lobby um mano do outro, um esqueminha do outro, aí um pega papel daqui, faz negócio de lá. E se eu te falar dos rolos das gráficas com isso? Ih, menino! Mas o que interessa pra essa rapaziada é, o iPad, vai ser o grande libertador do autor. Mas se ele não sabe escrever, se ele não sabe desenhar, se ele tá... Não adianta. Não adianta nada. É a mesma coisa do um amigo meu que ele... Só abrir um parênteses, claro. Tem um jornalista americano que ele falou que os autores americanos independentes estão fazendo uma festa em cima do iPad, porque ela teve um corte na distribuição para ter shopping de autores independentes, esse tipo de coisa. Ele falou assim, olha, as pessoas que não estão vendendo hoje com o meio impresso, também não vão vender o meio eletrônico. É uma ilusão achar que isso vai mudar. É, o que vai acontecer é uma distribuição maior, ter maior penetração, uma penetração maior. Mas isso não significa que se o produto é ruim, o pessoal vai até pegar uma vez e não vai querer mais. Que nem a Velta, o cara pega uma vez, compra, no, eu leio, puta que merda, nunca mais quer saber dessa porcaria, né? Nunca mais compra. É irreversível. E o iPad vai proporcionar o quê? Vai propiciar o camarada ter acesso àquilo. Se você tem 5 segundos para capturar o camarada, esse é o papo com o meu amigo licenciador, né? Aí o lance de capa, você tem 5 segundos para me convencer. É, mas eu... Tempo esgotado. É por isso que tem que ter um título legal, uma chamada de capa legal. Você pega qualquer gibi da Marvel, de ponta que está sendo agora, as capas estão cada vez mais lindas, né? Porque pro cara parar e ficar olhando ali, a mensagem vai grudar ele compra. É muito pensado, o pessoal acha que é porque o fulano desenha desse jeito. É porque você tem uma equipe que pensa para vender. Aqui você pensa, o autor, ele pensa nele, lá os caras pensam em vender e continuar. Não, isso é uma coisa que é engraçada, porque o Stan Lee sempre fala isso nas entrevistas dele, eu precisava vender o gibi. É. Você vai ao John Romita, eu precisava pagar a hipoteca. É. O único que tinha espírito de arte é o Steve Ditko, e foi e se isolou do mundo. É, mas tudo bem, mas... O Bill Watterson. Ah, o Bill Watterson. Ele poderia estar milionário com o Calvin, mas não existe licenciamento do Calvin para nada. Só o gibizinho, o tirinho, acabou. Ele não quer. Beleza, mas... a posição dele, ele vai faturar até o fim da vida. Tranquilo, mas ele, onde é que ele mora? E é muita grana. Muita. É muita grana. É muito dinheiro, porque as tirinhas, elas são vendidas para jornais de acordo com a tiragem. A tirinha no Brasil é uma desgraça, porque os jornais daqui... Poucos, né, quando publica a tirinha nacional, ele paga R$100 por mês. Pro cara desenhar 30 tiras, uma por dia, paga R$100. Como é que o cara vai viver? Não rola. Numa Folha de São Paulo, aí o cara vai 4, 5, 6, 30 pau por mês, ele tira. Laerte ganha uma bela grana ali. Por isso que é disputadíssimo, por causa da tiragem. Quanto maior a tiragem do jornal, mais fatura o cara da tirinha. Sabia disso? Não, porque há muitos anos atrás, isso quando eu estava na FAO, falava que cada tira era um contrato que valia um salário mínimo. Isso daí mudou. Agora é com relação à tiragem. Eles brigam pela tiragem. A Folha de São Paulo, você acha que o Laerte vai ganhar o salário mínimo para fazer a Folha? Não. Só você ver o cálculo. Alguns artistas, como o Laerte, acho que o Spaca, na época, eles ganhavam um fixo da Folha. Pelo trabalho gráfico que incluía as tiras. Agora você veja o Glauco, como teve aquele rolo, a igreja, não sei o quê. Você viu o tamanho do estúdio do homem? Ele só faz tirinha. Quadrinhos, gibizinho. Você acha? Você lembra, né, pro último lugar que o Glauco publicou? Qual? Não lembro, meu. Quando é que foi? Tava lá, cara, na Ópera Gráfica. É, na... Geraldão, eu tava lá. Ah, Latrina Gráfica, Latrina Gráfica, ganhei. Foi lá. Agora uma coisa, antes que a gente acabe aqui nosso tempo, vamos entrar em alguns assuntos aqui que o pessoal quer saber. Uma coisa que falaram lá no MBB, assim, vamos falar de pirataria. Eu acho, primeiro assim, antes de fazer a pergunta, eu acho que, eu não sei quando, não sei como, vai sair o Guerra do Gibi 2. Opa. Que trata dos quadrinhos dos anos 70. Sim. Que vai tratar ali da Jé, Pedrel... todo esse material aí. Aliás, é bom esse livro, Guerra dos Quadrinhos? Guerra dos Gibis? É muito bom. É mesmo? É muito bom. Eu fiquei de comprar, mas não tem coragem. Não, vale muito a pena. Vale muito, muito a pena. Eu acho que vale a pena ler o Guerra dos Gibis e ler junto o Homens do Futuro, que da Conrad. Porque mostra, mais ou menos, que o mercado americano foi formado por mafiosos, gangsters, donos de funerária... Era uma sacanagem desgraçada lá nos Estados Unidos. É muito parecido com o Brasil, como é hoje. É. Não mudou muito, não. Enfim, e o quadrinho do Brasil dos anos 70, uma coisa que o pessoal fala, mas a pirataria era uma coisa que comia solta. Urra! Nossa, e como comia? Oxi. Ainda come, viu? Ainda? Opa. Você não sabe de nada, negão. Não, não sei mesmo. Faz o seguinte, quando você tiver... Você vai muito pra periferia? Não, né? Você é um homem intelectual, uspiano... Eu? Cheio de mulheres... Cheio de mulheres, cheio de mulher poderoso. É, até parece. É, eu gosto muito, quando eu tô começando a criar meus personagens, eu fico andando por aí com minhas loucuras, eu fui parar nas periferias, aí você vê aquelas banquinhas, aquelas bibocas. Não tô falando do cara de Duguiô pirata, não é isso, é. Mas é pirata, tem gibi pirata aí rolando em editora pequenininha, dos caras que adoram tanto quadrinho, a molecada quer, ele pega, ele monta um álbum de figurinha, monta os negocinhos e solta, tem ainda, tá bem menor, né? Não tá aquelas loucuras, vai ali na Estrada das Lágrimas, Parelheiros, aquelas biboquinhas com um monte de bala, assim, tem um gibizinho perdido ali. Tem, mas é bem pequeno, né? Na distribuição alternativa. Lá no a DINAP não chega ali, acho que nem a polícia chega ali, mas eles entram lá, botam as revistas. Tem. Pirataria não acabou, não, meu. Ficou bem reduzida. Mas volte a falar que você tá falando, meu. Não vou dar o nome aos bois, não. Que ano você começou a trabalhar com quadrinho? Foi... Ah, foi em 80, né? Eu nasci em 64, dos anos 70. 80, então você pegou ainda a fase da Abutre, que a Abutre era uma revista que era só pirataria. Ah, maravilhosa, era uma porrada. Aliás, aquelas coisas, Crumb no Brasil, há pirata. Muitos anos era tudo pirata, Manara, pirata, nem sei lembrar, porque era tudo pirata, então, Crepax saía pirata. Tá tudo certo. Ah, eu trabalhei. Eu lidei muito com a editora Porrada, a do Gilberto Firmino. Que era? Que o Fernando Aoc, o Desmiolado, também mexeu muito, fez muitas quadrinhos lá com eles e tal. E o Gilberto Firmino era um pirado. E ali eu conheci um monte de gente. Conheci o Dario Chaves, que depois foi pra Gibiteca. Conheci o Dario também lá. Tá, mas todo mundo passou por aí. Porque tinha um bando de nerd maluco que a gente queria fazer gibizinho, que ficava cheirando a... Na época que eu fazia exposição, eu fui lá, acho que pegar uns originais do Marcelo Campos, salvo engano. Marcelão? Eu acho que era... Grande alguma... Marcelão. Não lembro bem, mas acho que... De algum autor, eu não lembro agora de quem a gente foi pegar a original. Cabeça de lá. Mamão. Mas enfim, também... Mas já foi muitos anos, mas isso, aí deu uma loucura, eu tinha muito senso de oportunista comercial, né? Era um... Pô, tá aí 80? Tinha uns... 20 anos, né? Molecão de tudo, magrelo, muito louco, meio punk, meio negrão. O que eu fumava de maconha era uma loucura. Hoje eu não posso, porque eu tenho deficiência com a cardíaca, não posso. Mas, cara, o que eu fumava. Mas nessas brincadeiras eu conheci o Peixoto, grande Peixotão, aquele queixo assim, ele parece o Orestes Quest, depois que tomou uma surra, aquele queixo fantástico. A gente gostava muito de mangá e anime, aí eu tive aquele insight, né? Falei, porra, bicho, se a gente chegar num editor desses. Fazer um gibizinho pornô pirata assim. O Peixoto olhou, ai não, o Peixoto era medroso, pessoal, não, que não. Ah, vamos lá. Aí eu pegava aquelas revistas de Kung Fu, aquelas vagabundas, dei lá o endereço do editor. Peguei, falei com o editor, ah, quero fazer umas revistas, tal, não sei o que, tal. O que? Mangá? Nunca ouvi falar. Fui lá, eu e o Peixoto botamos as revistas, expliquei pro cara, olha, parará. O nome dele era o Fernando Cabelo Branco tal, que era editora Ninja, que inclusive... Isso em que ano? Isso aí é 80, 79, 80, 81, por aí. Oh, então, isso é legal, porque ainda não era a época da abertura, então o negócio ainda vendia pra dentro. Ô, meu amigo, você não fazia ideia. E quem trabalhava com ele era o Tony Fernandes, que tinha ali na São João... É na São João, ali no Roldão, né? E tinha um escritório ali que era um chiqueiro do inferno. Aliás, eu fui em várias editoras. Isso dá pra descrever, eu acho que quase todas daquele período. As editoras que publicavam esses quadrinhos pequenos eram... Pardieiros, né? Exato. E o Fernandão gostou da ideia. Não, isso aqui não tem representação no Brasil, não sei o quê. Por noite, night, letrera, não sei o quê. Beleza. Quanto vocês querem? Não, paga o teu. Aí, tipo, sabia, puta, moleque de 20 e poucos anos, dois loucos. Ah, quanto você paga normalmente? Ele falou o preço, pum. O Peixoto só faltou correr pela sala de felicidade, porque pagava uma grana louca. Ele pagava um dinheiro louco por isso. A gente fechou uns 4, 5 números com o Fernandão e fizemos lá as primeiras piratinhas, né? Aí depois fomos ver, não era só nós que fazíamos, um monte de gente fazia pirata, gibi pirata, porque... Não por causa da abertura, porque não tinha nada, o pessoal queria mesmo faturar, não tinha como você pegar o licenciamento de um mangá, porra, mangá, ninguém conhecia mangá. Eu queria lançar outras coisas, os caras não conheciam, quase lançou, mas não, que pornô sempre vende, ninguém vai vir em cima de pornô, ninguém se interessa por pornô, a gente lançou pornô. Pra você ter uma ideia, a gente ganhava tanta grana com, esses, com essas piratinhas, que um amigo nosso, que era eu, Peixoto, um japonesinho francês que traduzia, a gente chamou o Orlando, depois foi fazer Animax, ele fez as, fazia as letras. O Orlando, com a parte dele, ele comprou geladeira, fogão e cama pra casa dele, que ele ia casar, pra você ter uma ideia de como dava dinheiro essa porcaria. Mas durou pouco, porque a gente foi pra outra editora, foi pra outra, até que finalmente uma das últimas piratinhas que nós fizemos foi pela Scala. Oh, isso já bem anos depois, hein? Já bem anos depois, né? Porque foi nessa época que o Ercílio rompeu com o Rui, que o Rui abriu a trama, depois virou Talismã. E o Ercílio lançou umas piratinhas com a gente também, a gente fez. É. Nossa, em que ano o Rui saiu de lá? Ah, não sei, bicho. Eu sou um velho senil. Nossa, eu não tinha essa ideia de que porque o Rui abriu a trama, porque eu lembro do Rui na Scala. Isso. Ele era sócio do Ercílio, né? Nossa, gente, perdi totalmente a noção da cronologia das coisas, assim, não faço a menor ideia. Eu também não, mas é melhor assim, porque a gente tá ficando velho senil, assim que é muito bom. Aí não cobram a gente, não, você tá falando besteira, não, eu tô velho, tem um alemão que vive me carcando, como é que não deu Alzheimer? Esse Alzheimer me pega direto, tô, eu te jogo essa conversa. Nós fizemos muito de vizinho, pela Sampa fizemos também, mas naquela época era um Deus nos acuda, eu, Peixoto, a gente fazia pela Sampa, a gente fez umas 10 piratinhas, pagava pouco. Pagava equivalente hoje, vai a 2 contos, 3 contos, vai, digamos assim. Mas a gente se divertia pra caramba, aí fizemos a Japan Fury. A gente queria lançar algumas pela Magnum, mas os caras da Magnum não queriam, era muito, muito sério. A Sampa não tava nem aí. Aí fizemos a Japan Fury foi, depois deu aquele rolo, fomos Animax, etc. Mas as piratas, o que rolava de pirataria era uma loucura, né? Era um tempo bom, ganhava um dinheiro bom. É uma coisa que é interessante assim, que antes da internet... E ainda no início, nos primórdios da internet, havia uma burocracia desgraçada para você conseguir direito de quadrinho. É, merda. Porque os canais eram... Havia uma certa burocracia porque os canais eram limitados. Você tinha... Se você não tinha distribuição no Brasil, para você chegar no cara lá fora, demorava. É, só por telefone... O fax já foi uma revolução. Já mudou o mundo ali, né? O fax já foi uma revolução pra contatos internacionais, esse tipo de coisa. Mas, e ainda assim demorava. É verdade, demorava pra caramba. Coisas que... Mas o que valia mesmo era o... Ia por teletipo. Né? Quem que tinha teletipo? Né? Os teletipos da... Quem tinha teletipo era Abril. Mas Abril bancava, os velhos iam lá, né? Como agora, o Maurício Souza bancou pro Cassaro ir lá pro Japão, né? Fechar negócio do... As palhaçadas lá do Tezuka. Tem coisas que são presenciais ainda até hoje, ainda tem gente que acredita nisso. Por exemplo, teve uma editora. Eu não vou dizer grande, vai, mas que repercutiu aí, foi pra banca, levou uns títulos de qualidade pra banca. Deu um rolo desgraçado. Como sempre, né? Pra variar, deu um rolo desgraçado. Aliás, é engraçado que teve um jornalista aí que falou uma coisa, da pesquisadora em antigão e tal. É fã, né, de quadrinhos. Falou uma coisa, que a história do quadrinho no Brasil é cheio de calotes, agiotas... Urra! Bandido! E muito moleque ingênuo, né? Muito então, moleque. Assim, é muito engraçado. Não, eu tomei, eu cansei de tomar calote. Mas assim, o cara foi para os Estados Unidos e falou, olha, deu rolo lá, porque eles fizeram um contrato, uma porrada de coisa, publicaram uma porrada de coisa, ficou tudo na mão, tudo incompleto. Aí foi lá, olha, não, incompleto não. Zoado. Não, zoado, né? Foi lá, olha. É, eu sou responsável de treminha, babá. Mais ou menos, pelo menos o cara dos Estados Unidos falou isso, que ele chegou lá dizendo que era dele a editora. Aí eles foram legal. Verificar. Aí eles foram verificar. A editora não era do cara como não era mesmo. Então, assim, meu cara faz uma coisa dessa só pra se queimar, então. O quadrinho brasileiro é cheio dessas histórias meio loucas. Mas não tinha um outro, um belga maluco que pegou aí um monte de desenhista nacional? Inclusive o Calazans, que era de Santos. Calazans desmiou comigo. Eu conversei muito com o Calazans. O Calazans é xarope com aquele... Ele fazia uns fanzinhos barata, muito bacana. E que depois ele despirocou com aquele negócio de subliminar, que não tem o menor valor científico nenhum. Caiu em discreto, foi estraçalhado. O Calazans junto com, acho que não foi, o Aluíra, aquele amigo do Nagado, um cara cabeludão que tinha um estúdio aqui na Luz. Não é o Aluíra, acho que é o Aluíra Mâncio. Não, não é Loro Lume. É um outro amigo do Nagado. Esses caras ficaram tudo loucos. Eu vou desenhar no Stan Europa. O cara fez Comico, não era isso? Não sei, era um belga maluco aí que chamou um monte de gente pra desenhar na Europa e que publicou... eram uns contratos de 10 anos que era pra desenhar pornô na Europa? Tinha pornô, tinha de tudo, era uma baderna. Aí os caras ficam tudo felizes, ah, eu vou lançar meu álbum. Ele lançou, inclusive, um álbum de um leão na Europa. O cara desenha pra caramba. O cara é um belo desenhista, mas tomaram calote todo mundo. Isso não rola muito, o pessoal esconde, né? Nagado não, porque o Nagado sempre foi um péssimo desenhista, mas a turma do Nagado, aqueles caras que desenhavam legal, que publicavam na Europa, tomaram calote até não poder mais, né? E infelizmente, fudeu no que deu, né, cara? Os caras tomaram na cabeça, depois ficaram quietinhos, mas por quê? Acreditaram no Bego que ia pagar. O Calazans tomou calote também, depois ele saiu xingando o mundo, mas o calote dele foi... Esse que ano? Isso já foi em 89, já indo pros anos 90, já. Nossa, então já foi posterior ao... Já. Pelo menos... Acho que era o Wagner Augusto que era... responsável por essa comica. Eu sei que o Benê Nascimento, uma vez eu conversei com ele, ele chegou a fazer alguma coisa, ele me falou mais ou menos que era um contrato de 10 anos, pagava uma merreca. Eu não tô bem lembrado, como todas essas entrevistas que eu fiz fazem anos. Sim. E... Mais ou menos eu lembro do que tinha me falado desse esquema da comico. Mas é engraçado, porque se a gente... pudesse falar sem levar processo, eu tava até falando, quando a gente tava falando aqui no início, né, se a gente fosse conversar aqui sobre o José Serra, a gente podia falar o que a gente quisesse. Opa. E a gente não levava processo, levava nossa vida no país democrático. Eu não posso falar que eu vi também um certo editor, né, que, né, gostava muito de umas coisas muito estranhas. A gente vê uns negócios que a gente não pode falar, que, pô, fica, não, você tá falando, aí eu ouvi dizer, mas a gente vê cada coisa, bicho. Não, vê. Eu também, eu posso falar de mim. Eu posso falar de mim, que eu fui chamado para uma editora para fazer uns quadrinhos bacanas, uma editora Mitos, para fazer o quadrinho para eles, bacana, para fazer a MED. Aí ele me apareceu contra os negócios lá, quando eu fui ver, aquilo lá não tinha direito nenhum, né? Tudo atrapalhado. Aí ele falou, não, porque os problemas me culparam, né? Aí, bicho, eu fiz piratinha mesmo, fiz para Gilberto Firmino, fiz para Sampa, fiz para outra editora Dealer, aquela editora pequenininha. Fiz, mas eu fui na Mitos pra fazer a MED. Aí, de repente, os caras lançam aí um gibi aí, o Battle Atlanta. Eu não me lembro nem o nome, né? O Atelade. Era uma coletânea, assim, de vários quadrinhos, né? Aí estoura tudo. Aí a Comic... A Comics também quer lançar lá a Alita Battle Angel. E que não sei o que. Aí vem a JVC, não tem direito, não sei o que. Eu sou um estúdio de produção, cara. Como é que eu vou publicar? Não sou eu que publico, são eles. Aí depois ficaram culpando o BK, porque o BK fez isso, o BK é pirateiro, que o BK é pilantra. Na revista não tem nem meu nome. Eu fiz a produção dos quadrinhos, né? A gente produziu, botou balão, não sei o quê, porque era mó barato, pagava uma grana. Depois culparam a mim. Pô, mas eu que publiquei, velho? Não, né? Tanto que ninguém veio me encher o saco. Isso eu posso falar com tranquilidade, né? Que eu não fui lá convencer os caras, olha, isso aqui. E mesmo assim, como é que eu vou dobrar um Elcio de Carvalho? Como é que eu vou dobrar um Carlos Mann? Eu? Eu sou becado, não sou de nada. Mas acaba virando isso contra mim, porque a gente tá metido no negócio, quando os caras são flagrados, sobe pra parte mais fraca, né? É por isso que eu não estou mais me metendo com esses caras. Eu lanço meu livrinho, lanço meus negocinhos, estou indo atrás de outros países. Porque a pior bobagem é você lançar quadrinhos e livros no Brasil confiando nesses editores cujo principal interesse é o lucro. E se eles tiverem que passar por cima de você, bicho, eles passam. Eles pisam e te queimam. Queimam. Queimam feio. Não que isso realmente importe. Oi. Nunca havia me queimado em nenhuma... Eu conheço gente pra caramba lá fora. Uhum. Nunca, quase me queimei quando fiz negócio com uma editora nacional para lançar algumas coisas. É mesmo? Mas, assim, quase que me queimo, eu falei, olha, fulano, tá na mão os contratos, o primeiro contrato fui eu que assinei, os contratos seguintes não fui eu que assinei. Sim. E a editora não prestou conta. Ficou por isso mesmo? Não, assim, pagou os advances e tal, eu acho que não vendeu o suficiente para ir até além do advance, acho que isso... Pelo menos eu certifiquei para a editora central lá que tudo ok, não foi feito injusto. Mas as coisas que eram necessárias fazer com o envio do material impresso no Brasil, para os Estados Unidos... Não mandaram. Não mandaram. E a bobagem, né? Aprovação de capa, relatório de venda, coisas bobas, burocráticas, mas que é importante para a matriz ter o controle. Isso é história, para eles é documentação. E é fácil, é só anotar assim, então, mandar para não sei o quê, dá para secretário. Quem está com a assinatura no contrato, é. Entrou na lista negra da editora. Não vai publicar mais nada deles. Isso, acabou. E assim, várias pessoas no Brasil estão em listas de editora. A verdade é essa. É verdade, é essa, com certeza. Aí depois sobra para quê? A turma não fica sabendo disso. O fandom de quadrinhos não fica sabendo disso, porque ele só tem a versão do editor. Não, e o que é engraçado é o seguinte, e que, o que eu acho engraçado, vou te falar assim, que eu acho até irônico isso. Quando começou essa onda de quadrinho escaneado, quadrinho pirata, ia no Orkut, ah, esse bando de leitor safado, esses vagabundos que ficam baixando. Eu ficava olhando aquilo, eu dizia, gente, mas só no Brasil, para ir um editor, para uma internet, ficar xingando o consumidor dele. Não, mas é o Fabiano Og Denardi, né? Aí ele fala, o que esse moleque não, fala de besteira? Esses. Mas ele fala essa besteira. Não foram esses, ele foram falou, outros ainda. Mas ele falou ontem uma bobagem, né? Ontem ele já eu soltou sei, uma. Eu não leio. Ah, que meu, que o Léo lá do Fórum Papo Reto me passou um texto, eu fui ler. Ele tá culpando os leitores que não sei o quê. Pô, que é isso, cara? Que não, isso? O que eu acho engraçado é o seguinte, que teve editora aí que lançou vários sensites. Sim. Além de Liga Extraordinária, não sei o que e tal. Impresso no fundo do quintal, vamos chamar assim. É. E nenhum site chegou e disse, é pirata, isso é sacanagem ou qualquer outra coisa. Não, é sempre uma coisa assim do tipo, ah, fulano vai... Aquela coisa sempre do está em processo. Não está em processo. Não está em processo. Teve Manara lançado aqui no Brasil, por editora grande, que a editora... representante era amiga da representante do Crumb, que é a esposa do Chilton. A gente conhecia esse pessoal todo de uma época que eu trabalhei numa revista no meio dos anos 90. Eles me procuraram assim, fulano, o que está acontecendo aí no Brasil? O que aconteceu com o Manara, que a editora sumiu. Que maravilha! Cara, deveram lançar, a gente ficou sabendo, porque a fulana aí do Rio de Janeiro, da uma agência chamada Transatlantic, falou, enfim, foi um rolo desgraçado. Sim. Então, essas coisas vêm de lugares que você menos imagina. Porra, claro. Mas o que é mais incrível, Pedro, é que sobra pro cara que tá ali. Esses sites de quadrinhos, você não existe uma pesquisa séria desses caras. Eles pesquisam datas, nomes de autores, aquelas coisas do oba-oba. Mas para levantar a informação mesmo do licenciamento, quanto custa o licenciamento dessas pirongas? Ninguém nunca fala. Eu fui o único maluco que pegou... Não, nunca fala. O único que falou ainda foi o HQ Maniacs, que falou... Assim, são bem transparentes. É legal deles, eles têm uma certa transparência quando eles têm contato com o público. É porque não tem por que você esconder. Não tem. Mas por que você esconde? Sabe por quê? Você está aprontando. Você tá falando, quando eu conversei lá com o Lance é uma maravilha da Dark Horse, ele passou os contratos, explicou, depois eu mostrei pro pessoal, ó, tá aqui, é tanto, quanto que ele cobra, devo ter cópia do contrato lá da Dark Horse. Acho que era $1,000 o padrão da Dark Horse e $2,000 para Gaiman, Frank Miller, essas coisas, e um pouco mais dependendo da procura. Quanto mais gente procurando, a oferta ganha. Sobe um pouquinho. É isso. Ele me explicando na boa, mas nenhum site de quadrinhos faz isso, de ir atrás, para levantar essas informações de distribuição. Por que que de repente apareceu essa distribuição alternativa, que não é alternativa coisa nenhuma, é distribuição centralizada com pontos específicos, etc. Na verdade, a distribuição setorizada, as pessoas não falam, mas o... Pelo menos que eu conversei com... Não vou citar aqui nomes e tal, mas enfim, eu conversei com uma pessoa que bolou esse negócio. Sim. A ideia básica da distribuição é você jogar tudo para ocupar o máximo de banca em Rio e São Paulo, e o que vai para o resto do Brasil é encalhe, e ele fica circulando em fases até a revista ou estragar de vez ou esgotar. Ou seja, basicamente se vende no Rio e São Paulo, não se trabalha promocionalmente as outras praças, e se joga para vender para o resto do Brasil... O que a gente pode chamar de lixo. É lixo mesmo. Porque o que ia virar para de papel antes. E para editor isso é uma maravilha, né? Sim, é. Para o mercado é uma desgraça, porque o mercado ele não expande, ele não tem divulgação. Você está tendo hoje no Brasil uma mudança de perfil econômico, você está tendo uma evolução de grana no Nordeste, no Norte e tudo mais. Classe C, mas você não está tendo editoras ocupadas em trabalhar em o público. Não, a última coisa que os editores querem ultimamente Tirando o Maurício de Souza. Isso é interessante. É, o Maurício de Souza, por sorte, né? Ele deu sorte, porque ele quebrou a cara inúmeras vezes. Mas ele tem o roxo, né? O fiofó roxo, que de vez em quando ele acerta os negócios, ele levanta de novo. Mas é sorte. E uma hora essa sorte vai acabar. Isso daí você não tem a dúvida, porque esse negócio de mangá é o tiro da brincadeira. Acabou. Ele não vai conseguir levantar como ele levantou dessa vez. Mas enfim, no Brasil fica essas loucuras de distribuição exatamente porque os sites não pesquisam, eles não informam. Eu suspeito que esses caras são comprados. Tá bom. Eu suspeito que esses caras são comprados de alguma maneira de mala direta, de participação, ou pelo próprio entreguismo do camarada, né? Como eu li aí no site, algum camarada... Creio que não. Você acha que não? Você acha que não? Então por quê? Qual é que é, então, dos caras? Não sei, muitas vezes as pessoas não querem criar polêmica mesmo. Às vezes você vê em alguns sites, até que tem alguma repercussão... E até respeitabilidade. Não é o Universo HQ. Eu acho que o Universo HQ é um site que eu gosto muito. Eu acho que é um site bem bacana. Enfim, não vou aqui rasgar cedo pro Universo HQ. Mas eu não leio, não. Sites que... Não, o que é legal do Universo HQ é que ele divulga coisa do Brasil todo. Então você sabe o que está acontecendo no Pará, no Piauí, que é um lugar muito legal, Piauí, de quadrinhos. Pelo Universo HQ. Você não fica sabendo por outros sites. Isso eu acho bacana. Bigorna. O Bigorna eu acho bacana a coluna do Gonçalo. O Gonçalo, ele fala muita coisa de funcionamento do mercado, contrato de editora. Por exemplo, nenhum site fala que o Lourenço Mutarelli teve problemas com a Devir. Quem é que vai falar? É o Gonçalo no Bigorna. Pra todo mundo falar, é tudo mil maravilhas, é tudo bacana. Tudo e lindo, não, muito pelo contrário. Sabe, o cara foi ali que vai lançar quadrinho com a Companhia das Letras, não é só porque ele tem um contrato com livros, não sei o que e tal, é porque o pessoal lá deu condições de trabalho pra ele. Ao que parece, pelo menos é o que dá pra entender do que ele fala, e saiu lá na coluna do Gonçalo, tá lá no Bigorna, todo mundo pode ver Guerra dos Gibis, lá, então, assim, eu não tô falando aqui da minha boca, tá lá escrito, vão lá, consultem. E, até, me perdi, que estou controlando o tempo aqui, até me perdi no que... Não, fica frio que eu estou de olho no tempo também, tá, né? O que eu estava dizendo aqui... O pessoal não quer criar polêmica. É, o pessoal não quer criar polêmica. Mas Pedro, precisa, velho. Não, eu sei que precisa. É muito, muito coisa de mulherzinha, muito amiguinha do tutu, do meu lindinho. Não, inclusive teve um amigo meu, exatamente, teve um amigo meu que falou assim, ah, eu parei de ler tal site, até assinava, porque é sem substância. É só uma informação, mas é vazia de substância. Então, muitas vezes é isso. Se eu quero informação, eu vou no Rotten Tomatoes, vou num outro site de gringo, pego lá que tem a informação. O que está carecendo hoje é de opinião. O pessoal não quer mais saber de informação. O pessoal quer ver o redator que chega e diz, manda o papo reto mesmo, ele diz o que tem que dizer. Certo ou errado, não interessa. O pessoal quer mais participação, porque fica parecendo palestra de professor de catecismo, né? Aquela coisa assim, aguarda, certo, porque o dogma fala... O leitor não quer mais isso, porque esse público juvenil, já caindo mais para o adulto, ou mesmo adolescente, infantil, ele quer participação, quer dinamismo. O pessoal quer ideia, quer trocar barato. Não, isso aqui está... Por quê? Por que você gosta? Por quê? Quer mais uma coisa mais ágil. E esses sites de quadrinho, a maioria deles, se não todos, excetuando um ou outro redator... que eu confesso que eu não leio, que eu não tenho paciência, porque se o cara está na, digamos, está na Universal, se ele trabalha para a Universal, eu acho ele um mau caráter. Se ele faz um filme do Lula, eu acho ele mau caráter, porque quem apoia pilantra, pilantra. Eu não tenho meio termo, eu estou falando com você, porque apesar de eu não ouvir seu podcast, como eu também não ouço o meu, eu sei que você é um cara íntegro. Eu leio o seu texto, eu vejo lá, eu discordo um monte de coisa, mas também discordo um monte de coisa que eu falo também, mas você é um cara íntegro. Eu não estaria de saída de casa de baixo de chuva para me falar com você só para me promover. Não é que eu estou me promovendo nada. É que você, eu sei que você é o cara íntegro. Você, não, você está falando uns negócios que tem a ver. É diferente se, por exemplo, o HQ Mix me chama para dar um prêmio, eu não vou. Eu não posso concordar com os caras. Está faltando essa postura. Integridade. Você não pode ficar na mão do editor. Mesmo uma grande empresa de telecomunicação, de comunicação como a Warner, que mantém o New York Times tem independência, o site de quadrinho do Brasil, nenhum deles tem independência. Quer dizer, você chegar e dizer, na moral, não, esse editor é pilantra. Que esse cara aqui, ele gasta tanto com viagens para a Europa, mas não põe um dinheiro no valor nacional. Porra, esses caras não se preocupam com a nossa cultura, bicho. não se preocupam com nada, é só ele, é só grana, grana, grana. E pior que tem muito leitor vagabundo que concorda, porque não é no dele que está entrando, mas do autor nacional, sim. O cara que não consegue publicar, eu não esqueço do amigo, meu amigo Jean, que em 80 e pouco ele me mandou uns desenhos lá para a Japan Fury, eu publiquei um desenho dele, ele morreu assassinado lá no, na Asa Norte, lá de Brasília. Ele não conseguiu publicar as coisas dele, não realizou o sonho dele. E quando esses caras que têm grana, têm possibilidade, como é a JVC que faz concurso de cosplay, gasta 30, 40 mil reais com um concurso de cosplay, é isso que estamos precisando agora? Não, bicho, temos que ter que pegar o autor nacional e dar uma chance pro cara ir para frente. E é ridículo, se você dá 2, 3 contos para esse cara fazer quadrinho, ele faz. Mas tem que também toda aquela parte de trabalho. Mas você acha que o Elcio de Carvalho quer saber disso? Quando ele tem todos esses moleques na mão dele, comendo do jeito que eles querem. Ou tem lá o Sidney Guzman, que é chapa branca, até não poder mais, do Maurício de Souza. Tudo é lindo, tudo maravilhoso. Eu acho essa gente sem caráter, bicho. Eu digo mesmo, porque eu amo quadrinhos, eu faço meus livros, mas eu adoro quadrinhos. Fui ser editor da Média, uma grande alegria. Fui licenciar quadrinhos, fiz quadrinho pirata mesmo, mas por quadrinho, pela mídia. E eu não tolero que esses caras destratem uma mídia que eu tanto gosto. E que prejudica, inclusive, o autor que eu queria estar lendo. E agora eu não tenho o que ler. Só porque o... Ai, porque o meu prêmio, porque não sei o quê. Esse papo que eu estou te falando agora, até te falei agora há pouco, vai ser que vai ser uma revolução que ninguém vai ouvir. Vai ter 2 ou 3 que vão ouvir e esses vão acordar. Não, a minha intenção, quando eu faço podcast, uma coisa, uma vez, opa, eu escrevi pro Paulo Ramos, que eu disse... Nós temos que tomar cuidado com o que a gente escreve, com o que a gente fala, porque as mudanças, as revoluções, não são feitas por grupos, não. Elas são feitas por indivíduos. Isso, você, claro, vai pegar, é uma pessoa que pode estar escutando a gente e, de repente, ela pode estar pensando, olha, é fácil publicar, eu vou fazer um ISBN, eu vou fazer, e, de repente, esse cara inventa um Pokémon. É, com De repente, certeza. O cara começa a fazer um negócio ali amanhã na internet, começa... A ver que não é uma coisa do outro mundo, ele não, começa não a é. Fazer um público e começa eu a fazer com, as coisas. Eu estou em contato agora com um desenhista fabuloso da França que fez um desenho do Wakfu, que é uma animação espetacular. Eu conversando com o cara me acessa. Eu estou conversando com o pessoal da China, que publica inclusive com o financiamento da Coca-Cola, de uma revista de ponta lá, eles conversam comigo. Meu, o mundo ficou pequeno, você conversa com qualquer um a qualquer hora, claro que você não vai conseguir conversar com Spielberg, mas você não consegue falar com Deus, mas o que tem de santo pequeno pra você conversar com os caras, velho, isso, você dá a mão pro cara, o cara te ajuda. Não em termos de assistencialismo barato, pegar dinheiro do governo pra fazer seu gibizinho, Emir Ribeiro, essas merdas, não, pra você levantar suas coisas de uma maneira que você nunca imaginou. E eu espero que o pessoal que esteja nos ouvindo pare pra pensar nisso, que esse Fernando Aoki pega essa porca de desenho e desenhe, ele vai morrer idiota mais ainda do que ele já é, e realize. Não dá valor para esses sites idiotas, esses prêmios imbecis, apenas se concentra no seu trabalho. Se você fizer um negócio com a tua alma ali, com a tua, o teu gurgumilho ali correndo, não posso falar a palavra, o teu bigulinho ali legal, e a turma gostar, beleza, o dinheiro é mera consequência. Se o pessoal pensar em termos de grana, bicho, não rola. Aí eu quero fama, eu quero... Não vai rolar. Se você pensar em termos de trabalho, aí rola. Eu sou tão bonito. É. Já deu o teu tempo, bom, né? Bom, deu o nosso tempo aqui. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que escutou a gente até agora. Legal. Agradecer muito, muito, muito ao BK pela presença. Foi bacana essa entrevista. É nós na fita aí, mano. E eu espero que vocês aproveitem essas informações. Vamos pro diabo. Eu tenho uma última pergunta para fazer para você, para encerrar. Eu só quero dizer o seguinte. Não, não quando sou eu comecei aqui esse podcast há 1 ano atrás, eu tinha como objetivo básico difusão de informação, para que você possa pensar as coisas de uma forma diferente. Eu fico muito contente que tem gente que escreve para mim pedindo livro, pedindo coisas para se aperfeiçoar, pedindo opinião sobre trabalho. Amigos meus que começaram a ler livros de arte porque escutam aqui no podcast ou falando alguma coisa, que são coisas que vão ajudar você a pensar de um modo diferente, a ver as coisas de um modo diferente, a melhorar como pessoa. E o grande objetivo desse podcast, na verdade, é esse, é dividir informação. Então, mesmo que você não passe o link do podcast adiante, se tem alguma informação aqui que você acha que é relevante, passe ela adiante. Não guarde a informação para você. Isso. As coisas não devem ser feitas hoje. Desperte para isso. Para promoção pessoal apenas. Se as coisas melhoram para todo mundo, vão melhorar para você também. É, porque eu vivo falando isso. Eu quero que o Emílio Ribeiro levante, não, cara. Assim, como você não escuta, como você não escuta meu podcast, eu só quero te falar uma coisa que é o seguinte. O que eu acho engraçado quando a gente fala determinadas coisas mal do... Não mal, vai. Fala, dá puxada de orelha. Ah, eu falo mal. Puxada mesmo. De orelha, em editora, fala alguma coisa. Pelo menos eu sei, dá para captar isso, a intenção. Não é para que as coisas fiquem piores. Não, não é não. Emprego. É para que tudo melhore para todo mundo. Não, coisas... eu malho esses caras porque eles acordem e param com essa merda de falar de ai, do nacionalismo. Porque o Brasil é besteira, gibi é relação de comércio, faça uma história legal, o pessoal consome, pronto. Mas eles ficam viajando. Quando eu fui no Japão, eu vi uma sala disso aqui só de gibi, cara. Desde o molequinho da menininha, a Shogakukan, uma das maiores editoras do mundo, ela banca fanzine. Você consegue acreditar nisso? Shogakukan bancando fanzine. O que a Panini banca pra nós? Nada. O que ela faz pro autor nacional? Nada, só toma. O que a Mitos fez pro autor nacional? Enquanto que a Shogakukan, muito viva, ela pega e dá dinheiro pra aquela menininha fazer o fanzininho dela, pra ela ter o espaço dela, que daqui a pouco ela tá na indústria, tá produzindo cada vez mais. Que se amanhã der um rolo nos Estados Unidos, eles saírem do mercado, a Panini quebrou. A Mitos quebrou. E nós ficamos sem ter o que ler. É por isso que tem que investir no autor nacional, dando estrutura pra ele realizar não só o sonho dele, mas a parte técnica. Os editores não querem saber. E quem vai se ferrar é o editor. Você não tem a menor dúvida. O leitor vai dar um jeito. Mas o editor ferra. Bom, como eu sempre encerro o podcast com uma música, BK, qual é a música da sua vida? Que música deixa aí para quem está escutando? Bota aí, se você puder achar, aquela da Kate Bush, Wuthering Heights. É muito gay. Beleza. É muito gay. Você põe lá. Legal. Falou, negado. Assista também lá o podcast do BK, obscuro, mypodcast.com. O meu site é o milnomes.com, o japanfuri.com. Valeu, meu time. Muito obrigado por tudo. Obrigado e não deixe de acessar também diariopratico.blogspot.com. Os podcasts vão estar disponíveis também nesse blog. E o A Arte que Choca. .blogspot.com, tá lá começando umas tirinhas e vai ter essa semana as tiras que o Gonçalo começou a roteirizar, enfim, vai ficar legal esse blog também. O homem até perde o fôlego, que maravilha. Bom, não percam, dia 30, agora, edição extra sobre o filme do Homem de Ferro. O legal é filmão, é? Ah, eu tô ó, louco pra ver lá logo também. Depois da cabine, já coloco o podcast no ar. Obrigado, gente, até mais. Tchau, tchau, turminha, acabou. Walking through the high-speed train.